Felipe Negro. De mim, vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Baby, mas quando isso passar, se morde de amor.